Liga de Felipe. E aí, Rio de Janeiro! Jogadão pelo Maninho, DJ Chris Beat. Quem tá animado é pô! E aí, vem! É tipo Lupa nova de carro do ar. Vem chegando no verão, RJ é o fervo, tô com a lua de Lupa. O tempo lá só tá melhorando. Só que sou a família e os irmãos sempre vem. Tô no lado inteiro na onda, dentro do cinzeiro. Meu ponto tá no escuro, toda a luz a flor. Pensando de maestri, se o ponte é meu, nós pode dar o net, nós eu gosto. Quando a guerra é tão longe que ninguém alcança. Tu bate americano, tu me bate infinito. Ela tá me xingando, rebolando pra mim. Tu bate americano, americano. Ouro combinado com pano, cruzado, flusando, é camisa, mano. Ela pergunta como é que eu lucro tanto. E que jogador me destaco no campo. Tipo, vinha melhor com o tempo. Perde tempo. É que aqui não na praça, mancado, ensina nosso papo, tu fica de exemplo. Se eu não tô presente, ela me sente através do som. L7 é tipo vento. Amiga, me manda mensagem, mas não quero é. Geral, cabelo na reggae, meu. Se eu não tô de América, eu lanço do jato. Pista do Manque, mano, eu tô do parado. E o hat, hat do cateiro. Tu bate americano, ela tá me xingando. Tu bate a negócio americano. Tô nessa vara usando. Muito longe do fim. Tu bate americano. E o bigode fininho, ela tá vestida.